Let's get all kind of bad. Yeah, vou falar. Já que eu tô bem, comendo minha ex, minha dual, sentando no pau, fazendo com elas o que ninguém fez, por isso me chama de original. Olhe na quebrada de fone e da Sony, tô buscando as beats na ponte da Marconi. Vou tocar das novas, acelera pra cá as fome, filera as beats porque eu tô com fome. Joga essa bunda que bala vou jogar, na novinha mas vai ser só pá pá pá. No singa do 12, as novinha, tô sentindo a brisa do 12. Barra toda quebrada tá parecendo um motel, tem com o boot check engraçado de Amistel. Tira essa saia que nós tira o chapéu, ela já viu uma mano me trombou. No pulso céu, na cara de todas paradas, só feita a bunda de todas safadas. Elas pegam mais pique, elas pegam na cara. Quer ganhar sua leitada, quer ganhar sua dotada. Então chama as amigas que eu chamo meus pais. Aproveita bem que o Uber não paga. Quando chega aqui, vai ter que sentar. Nem traz por ver, ela quer se molhar. Ó, tem, ó, tem, ó, tem, de sem, sem, cara. Também. Ela mostra o peito na avenida, jogando pros aliados, sabe quem instiga. Já passou sua vez, agora passa pra amiga. Dessa vez com mina lá balança e faz no volume lá em Brás. E chica e manda. Tá muito louca, pedindo rola. Pedindo rola. Tá muito louca, pedindo rola. Vou botar em você e bota na sua amiga. Sua cinta dói, é brava, desse jeito me excita. No dia seguinte você tem que tomar pílula. Tu que escolheu poder sem camisinha. Trouxa, tipo, tu pode como pode essas tap. Me sentando em cima do pau. Zona Norte, Jack Sport, Porte, Gole, os malate. Ela vem na minha social. Já que eu tô bem, comendo minha ex, minha dual, tô sentando no pau, fazendo com elas o que ninguém fez, por isso me chama de original. Olha na quebrada de fone e da Sony, tô buscando as beats na ponte da Marconi. Vou tocar das novas, acelera pra cá some. Filera as beats porque eu tô com fome. Joga essa bunda que bala vou jogar, na novinha mas vai ser só pá pá pá. No singa do 12, as novinha, tô sentindo a brisa do 12. Lá na cara de todas paradas, só feita a bunda de todas safadas. Elas pegam mais pique, elas pegam na cara. Quer ganhar sua leitada, quer ganhar sua doçada. Então chama as amigas que eu chamo meus pais. Aproveita bem que o Uber não paga. Quando chega aqui vai ter que sentar. Nem tá chovendo, ela quer se molhar. Ó, tem, ó, tem, ó, tem, de sem, sem, cara. Tiro shot, bato pote, como pode essas tap. Me sentando em cima do pau. Zona Norte, Jack Sport, Porte, Gole, os malate. Ela vem na minha social.